Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes do programa Lux Esotérica. Sempre de segunda a sexta-feira, às 21 horas, ao vivo aqui pela Rádio Esotérica FM, com reapresentação às 9 da manhã no dia seguinte, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, coordenador da loja Esotérica Virtual. A Levir em www.levir.com.br, um site que está no ar há 16 anos, sempre contribuindo para a evolução espiritual dos nossos ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM, que é uma atividade da Levir, sempre trazendo temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo e principalmente da teosofia, a doutrina dos mestres da sabedoria e da compaixão. E nessa fase do nosso programa, ouvintes, nós estamos levando para vocês aqui temas do livro O Que Há Além da Morte, do queridíssimo Bispo Charles Webster Leadbeater. É o livro que nós estamos trabalhando com vocês nesta sequência de programas sobre esse assunto realmente importantíssimo e que realmente é da lead aqui do ocultismo, do esoterismo, nos preparando com informações para a vida do outro lado da cortina dessa nossa vida espiritual, ouvintes, porque como nós sempre temos dito aqui nos nossos programas, não há realmente a morte, ouvintes, mas sim a transformação. A vida continua, nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. Então a nossa morte também será uma transformação, uma mudança do nosso patamar de vibração. Quando nós saímos desta para melhor, ouvintes, além túmulo está nos aguardando uma vida mais ampla e começará então a grande viagem, a viagem de retorno para o nosso eu superior, depois de nós termos passado aqui na Terra uma temporada colhendo aqui experiências que são muito importantes, porque o nosso eu espiritual já é divino no seu nível espiritual. O que ele precisa é aprender exatamente essas experiências que nós temos aqui embaixo, a experiência de ser humano, de viver no mundo das hostilidades, das dificuldades, da inércia que é o plano físico. E para cada ano físico que nós passarmos aqui na terceira dimensão, nós vamos passar muitos e muitos anos nos planos espirituais. Na verdade, nós somos seres espirituais, ouvintes, que esporadicamente nós temos essa vida física. É totalmente ao contrário do que nos parece, de que nós somos seres físicos, que temos uma alma, que nós temos um espírito. Não é nada disso, ouvintes, é o contrário. Nós somos almas que periodicamente a nossa alma projeta um raio de si mesmo aqui na Terra e inclusive planeja o nosso nascimento aqui. Vocês não creiam que vocês estão aqui realmente passeando ou que vocês caíram de paraquedas aqui no Brasilzão de meu Deus aqui e estamos todos juntos aqui passando as dificuldades de ser brasileiros por um mero acaso. Não existe, ouvintes, isso que as pessoas chamam de acaso, que chamam de sorte ou que chamam de azar. O universo é regido por leis imutáveis e a maior de todas essas leis é justamente a lei da causalidade, a lei de causa e efeito, onde para cada causa sempre há um efeito. E se a nossa vida é assim, ouvintes, se nós estamos aqui agora, nesse país, nesse corpo material, com o sexo masculino, com o sexo feminino, se os nossos parentes são esses, se os nossos amigos são esses, se a nossa situação de vida é esta, ouvintes, não é por sorte, por azar ou por acaso, mas é porque é exatamente isso que nós merecemos e nós temos que prestar atenção, porque o que nós estamos fazendo hoje, o que nós estamos desejando hoje, o que nós estamos aprimorando, desenvolvendo, vai criar o ambiente da nossa próxima vida. E também vai influenciar a nossa vida após a morte, e é por isso que nós vamos continuar estudando aqui o livro de Leadbeater, que vai nos falar no dia de hoje, inicialmente, aí dentro do seu quarto capítulo, que se refere à nossa atitude perante a morte. Ele vai nos falar aqui inicialmente, Leadbeater, sobre as vantagens de se ter esse conhecimento que nós estamos passando aqui para vocês sobre a vida após a morte. Nos diz aqui Leadbeater: se é grave o preconceito resultante de se ignorarem as verdades sobre a morte durante a vida, talvez maior ainda o seja depois da própria morte. Pois isto é a maior vantagem dos que têm noção, embora intelectual, dos ensinamentos ocultos sobre este assunto. Percebem a verdadeira proporção entre o fragmento físico da vida e o restante dela, e não despendem todo o seu tempo aqui só trabalhando para este fragmento e negligenciando totalmente o restante. Mas sim, encaram a vida em seu conjunto e a vivem inteligentemente. Ao passarem para o plano astral, que é o plano, ouvintes, onde nós estaremos após a morte, então essas pessoas que têm conhecimento não se afligem, porque conhece o que os rodeia e sabem como aproveitar melhor as condições em que se encontram. Este conhecimento lhes infunde valor e confiança, sem temor nem risco de extravio, e capacitam-se para atuar com abundância de recursos num mundo onde de outro modo periclitariam. Leadbeater aqui gastando aqui o seu inglês aqui, quem traduziu realmente traduziu bem, pois a situação de quem aparece, ouvintes, lá no mundo dos mortos, que na verdade é o mundo dos vivos, mas sem corpo físico, sem ter conhecimento algum, esse termo é perfeito. É uma situação periclitante, caros ouvintes. Por que isso? Porque vocês imaginem o que é nós que vivemos aqui na terceira dimensão, onde nós temos a altura, nós temos a largura e a profundidade, e quando se está no plano astral, nós estaremos na quarta dimensão. Ou seja, nós veremos não só as coisas com as dimensões normais, mas com uma dimensão a mais. Nós veremos por dentro das coisas, através das coisas, e poderemos inclusive atravessar as coisas e as pessoas e ir para cima ou para baixo com tanta facilidade como nós vamos para frente ou para trás aqui no plano físico. Então as pessoas ficam muito confusas, e quem não estudou nada sobre esse assunto passa realmente muito tempo, não ia dizer dias e noites, mas no plano astral não tem dia e noite, ouvintes. O astral é ligado 24 horas por dia, com um parque de diversões que nunca fecha, está sempre ali fervendo com a sua movimentação e com a sua luz própria. Porque esse termo astral que nós damos ao mundo, aonde estão aqueles que nós chamamos de mortos, ele foi assim denominado pelos ocultistas medievais, porque a atmosfera do plano astral é como se fosse cheia de luzes brilhantes, como se fossem pequenas estrelas, e as cores são extremamente brilhantes, são verdadeiramente incandescentes, e ainda tem essa característica da quarta dimensão, como se elas fossem translúcidas. É realmente uma experiência ímpar enxergar o plano astral. E normalmente as pessoas que hoje em dia há muitos relatos a esse respeito, pessoas que chegam praticamente mortas nos hospitais e que são revividas através da massagem cardíaca ou então através de procedimentos clínicos, né? Então as pessoas que já estavam projetadas no astral, já praticamente mortas, quando elas são trazidas de volta para o corpo físico, elas dizem que na verdade elas gostariam de permanecer lá onde elas estavam, porque é um plano muito belo para os sentidos, mas é um plano onde não há dia e noite, mas sim um perpétuo brilho que está sempre lá. E a vantagem, então, ouvinte, de ao morrer, né? E eu sempre falo brincando nas minhas palestras que é fácil você reconhecer que se você está morto, porque é como se você estivesse num sonho que não acaba nunca, né? Se vocês estiverem, não nesse momento, mas em outro momento, estiverem numa situação que vocês estão sentindo que é um sonho que não termina nunca, ouvintes, é porque, na verdade, vocês não têm mais corpo físico. E às vezes a pessoa precisa até ser avisada por alguém lá que está no astral de que ela morreu, porque a pessoa realmente não percebe que isso aconteceu. Então é periclitante, ouvintes, chegar no plano astral sem saber nada sobre ele. É a mesma coisa que descer num país que fala uma outra língua, que você não sabe nada, que você não sabe o alfabeto que é usado, você olha para as placas, não sabe nem se está dizendo entrada ou saída, nem qual é o banheiro dos homens ou das mulheres. Você é um completo analfabeto. E isso, ouvintes, no plano astral é desastroso, porque, como nós temos dito, as emoções no plano astral elas são 100 vezes mais intensas do que aqui no plano da matéria. Então, sentir medo no plano astral, ouvintes, é sentir um terror, um pavor que a pessoa até desaparece na escuridão do próprio medo que ela cria. E sentir essa ignorância também é um sentimento terrível. Então a vantagem é óbvia, né? E o Lady Bitter aqui também continua. A experiência tem demonstrado que participam dessas vantagens mesmo os homens que tão só ouviram falar destas verdades uma única vez, como aqui ele diz, por exemplo, numa palestra, mas eu digo também aqui através do nosso programa, né? E considerar então isso, nem que seja uma única vez. Em suma, como uma dessas e tantas hipóteses insuficientes para induzi-los ao estudo. Embora tenham desprezado a oportunidade de ulteriores informações que se lhes ofereciam, recordam-se depois no plano astral do que escutaram uma vez e apressam-se em acomodar sua conduta às circunstâncias atuais, coincidentes com o que ouviram daquele orador. Desta maneira, têm ao menos um ponto de contato com o conhecimento e evitam algo da aflição sentida por aqueles que se veem longe de seus horizontes familiares, sedentos no mar sem praias e de cujo fundo ameaçam surgir a cada instante indizíveis horrores. Não é apenas os sentimentos de segurança e confiança a única vantagem para os que têm definido conhecimento. Porém, o homem que pisa em terreno firme é capaz de auxiliar os outros homens e de se tornar uma fonte de paz e felicidade para centenas de recém-chegados nos domínios do mundo invisível. Desta forma, engendra quantidade de bom karma e apressa sua evolução. Realmente, ouvintes, esta é uma situação verdadeira. Ou seja, aquele que entra no plano astral e até antes de morrer já tiver exercitado, inclusive, tendo aprendido já a ser uma pessoa desperta no mundo astral, ela vai ser muito útil naquele plano. Porque, lamentavelmente, a pessoa que chega no plano astral totalmente desavisada, ela fica realmente numa situação muito difícil, porque ela vai levar muitos meses, quiçá até alguns anos, para se livrar das próprias ilusões e das dúvidas de que ela fica imaginando se ela está no céu, se ela está no inferno, se ela está no purgatório, em que raio de lugar que a pessoa foi parar, que ela não tem mais corpo, mas ela mesmo se enxerga, ela parece que é a mesma, mas ela percebe que não é. E o pior é essa característica do astral. As emoções são muito intensas e a pessoa já não consegue mais comunicar com as pessoas que estão vivas, né? E nós temos que convir também que o astral, né, o plano astral, ele vai desde a região aqui onde nós estamos agora encarnados, né? Na superfície, vai de dentro da Terra na superfície até quase encostar na órbita da Lua. O plano astral é muito amplo. E mesmo aqueles que ficam vagando aqui pela superfície, que aliás é o lugar mais feio do plano astral, é justamente essa região que nós vivemos, né? Basta subir uma montanha qualquer que a gente já sente um certo alívio, assim, da pressão emocional que existe. Então, se a pessoa ficar vagando, ela vai ver as pessoas, vai passar pelas paredes, vai passar por dentro até do corpo das pessoas, mas não vai mais conseguir falar com ninguém, não vai mais ouvir ninguém, e se ela não souber nem que está morta, ela vai ficar realmente muito chateada. E esse sofrimento, essa tristeza, realmente criam condições terríveis, né? E o Leadbeater aqui em seguida vai nos falar sobre uma situação que gera, inclusive, muito sofrimento para quem acabou de morrer, porque, né, é a chamada choradeira e a dor que as pessoas sentem e manifestam dessa forma, próximo, inclusive, das pessoas que acabaram de falecer, e sempre sabendo que a pessoa que recém faleceu, a tendência dela é ficar ali projetada no astral próximo do corpo, e ela pode não ouvir, mas ela vai perceber e vai sentir. Aí é que está o problema, porque o plano astral é o plano do sentimento. Então ela vai perceber as vibrações emocionais das pessoas que estão tristes, que estão chorando e que estão padecendo muito. E o Leadbeater diz que, mesmo eliminadas estas errôneas concepções preliminares com respeito à morte e conhecidos fatos reais inerentes a ela, logo se verifica quão insensata e indesejável é a choradeira que geralmente a envolve, né? A morte. Todos os grotescos e pesados lutos, variáveis inclusive com o figurino da moda, não são apenas os concomitantes de um absurdo anacronismo, mas um ignóbil legado das superstições medievais, e com o exagerado pesar que tão infantilmente visam tipificar, constitui um erro fatal, nascido da mais grosseira ignorância e incredulidade. Se um cristão crê firmemente que seu amado morto está gozando da presença de Deus, não deveria vestir-se de luto, e sim, ao invés disso, de gala, como faz o verdadeiro teósofo, consciente de que o morto passou para uma vida superior e, pelo menos teoricamente, né, mais feliz no plano astral, e está a caminho de outro ainda, de outra esfera ainda mais gloriosa no mundo celestial. Todavia, não apenas o pesar inconsiderado pela morte de um parente é filho da ignorância e acumula grandes e desnecessários sofrimentos, mas também os bruscos arrebatos de dor e as contínuas lamentações que deles derivam, em vez de favorecerem, prejudicam o falecido por quem sentimos tão grande afeto. Porque quando pacífica e naturalmente mergulha na inconsciência que precede o seu despertar na glória do mundo celeste, o tiram violentamente de seu ditoso sono os lamentos e aflições dos que deixou aqui na terra, e que lhes representam uma lúcida recordação da vida que acaba de passar, com as correspondentes vibrações em seu corpo astral, cujo efeito nocivo é deprimi-lo e retardar notavelmente seu progresso espiritual. Esta falta de resignação por parte dos sobreviventes é um dos maiores obstáculos em que tropeçam os auxiliares invisíveis, podendo mesmo inutilizar longas horas de paciente trabalho nesse sentido. Mesmo os mortos percebem, às vezes, o prejuízo que lhes causa a aflição dos seus parentes ignorantes, embora bem intencionados, segundo se pode deduzir de algumas lendas tradicionais que são vigentes aí em muitos países, né? E a situação realmente é essa, ouvintes, ou seja, as emissões emocionais que as pessoas mandam para os seus entes queridos após a morte, com certeza elas chegam lá no seu destino. E a pessoa que recém faleceu, ela passa um problema muito sério, que lá para frente nesse livro vai ser tratado, porque não tendo mais o corpo físico, ficando apenas com o corpo astral, o corpo astral vai se reorganizar, né, em camadas, e ao invés de ter aquelas faixas que são observáveis na aura da pessoa, essas faixas vão se, as cores que estão na aura da pessoa, que representam as suas qualidades, as suas emoções, vão se reorganizar como se fosse uma cebola, ou seja, com camadas concêntricas, né? Sendo que as emoções ou vibrações mais densas vão ficar para o lado de fora desse novo corpo, e justamente as mais elevadas vão ficar mais para dentro. E como o indivíduo vai perceber o plano astral justamente por meio dessa nova reorganização, se a pessoa constantemente está recebendo vibrações dos seus parentes de tristeza, de pesar, aqueles murmúrios, aquelas lamentações, que na verdade é uma expressão do egoísmo das pessoas que obviamente muito admiravam, muito gostavam da pessoa, mas o fato é que isso deprime, como disse aqui o Reed Bitter, o indivíduo. E essa depressão é sentida muito fortemente. E como a pessoa, né, vai despertar ali alguns dias depois de ter passado para o astral, fica então ao cargo do chamado auxiliar invisível, ou seja, alguma pessoa que está no astral ou permanentemente ou projetada ali no astral, que tem que conversar com a pessoa de forma a informá-la exatamente aonde que a pessoa se encontra, né? O que que aconteceu com ela. E o fato é que tem certas pessoas que têm uma vibração tão forte e ficam tão deprimidas que elas sequer conseguem enxergar essa pessoa que está do lado dela quando elas acordam apenas com uma atmosfera pesadíssima ao seu redor, que nada mais é do que as vibrações das suas próprias emoções, e aí começam a ouvir uma voz que tenta se comunicar com ela, que é obviamente uma pessoa que está vibrando no astral, e o auxiliar invisível tem assim uma dificuldade muito grande para esclarecer a pessoa dessa nova vida que ela vai viver. Mas o Reed Bitter continua aqui. Outra ideia muito generalizada sobre a morte é a de que forçosamente há de implicar dor, e concorrem para aumentar este erro os grotescos relatos de mortes desastrosamente angustiosas. No entanto, não se deve levar em conta essas tradições provindas de erros ainda subsistentes, porque os horríveis estertores da agonia são quase sempre os últimos movimentos do corpo físico quando a alma já está fora dele. Na maioria dos casos, efetua-se a passagem sem dor alguma, embora a enfermidade tenha sido longa e penosa. Prova-o a serena expressão do rosto do morto, além do direto testemunho dos que foram interrogados sobre esse particular imediatamente depois de morrerem, quando ainda eram recentes em sua memória as circunstâncias da morte. Ou seja, nós não devemos temer, ouvintes, de que aquele momento da morte, por mais terrível que ele tenha sido, por mais penosa, por mais longa que tenha sido a doença que a pessoa está passando para o outro lado, em meio a sofrimento, a dor, na verdade a morte é um grande alívio, um alívio desse pesar que é a vida física, que em muitas situações é a coisa mais pesada que existe no universo, principalmente se a pessoa estiver doente ou se ela estiver realmente num momento crítico de um acidente, de uma tragédia. A morte, na verdade, é um grande descanso. E nós não devemos imaginar que a pessoa vai acordar lá do outro lado descontente ou em sofrimento ainda, simplesmente porque ela sofria aqui na Terra. E, obviamente, nos cabe enviar sempre muito boas vibrações para que essa pessoa, na verdade, tenha luz lá do outro lado. Luz, como é o nome aqui do nosso programa, que está encerrando agora o seu primeiro bloco, e todos obviamente estão aí convidados para permanecer na nossa sintonia. Já já nós voltaremos, vocês vão ficar agora com o tradicional convite da Levir, da Loja Esotérica Virtual, para que vocês nos auxiliem, ouvintes, com o seu patrocínio para que esta e outras atividades permaneçam no ar. Vamos ao intervalinho e voltaremos já.

né, com todos os estudos que nós temos feito aqui junto com vocês, ouvintes, e a vida maior que existe nos planos espirituais, aonde a vida continua e aonde realmente a vida se origina, né? Então é sobre isso que o Leadbeater nos fala aqui, mais um pequeno tópico aqui do seu livro, onde ele fala desta grande verdade. Embora já estejamos convencidos de que passamos no mundo físico somente uma pequena parte do ciclo de nossa vida, não poderemos avaliar exatamente sua relação com o conjunto se não compreendermos também e não fixarmos em nossa mente a grande verdade da vida nos mundos superiores. Não é possível argumentar muito vigorosamente sobre esse ponto, porque a maioria das pessoas está dominada pelos sentidos físicos, de modo que o ilusório lhes parece uma realidade, ao passo que está mais próximo da verdadeira realidade, que é o mundo espiritual, lhes parece, na verdade, ilusório. Por motivos fáceis de compreender, o plano astral tem sido chamado o mundo ilusório, não obstante ser um degrau mais próximo da verdadeira realidade. E certo que há muito de ilusório naquele mundo, porém o grosseiro véu da matéria física nos expõe a maiores ilusões ainda. Se longe está, em verdade, a visão astral da clara e onipenetrante visão da alma humana em seu próprio plano, a primeira é, contudo, muito mais aguda e precisa do que a visão dos olhos carnais. O mundo astral está para o físico como o mental também está para o astral, embora a razão desses dois últimos seja mais elevada dentro desta proporção. E assim resulta que os períodos astral e mental da vida não só excedem em duração à vida física, senão que também que cada momento deles, devidamente aproveitado, pode ser muitíssimo mais frutífero do que os do período físico. Isso, ouvintes, é realmente algo a nós considerarmos, né? Porque, como bem disse Leadbeater, a maior parte das pessoas completamente limitadas aos sentidos físicos, apesar de sentirem dentro de si um frêmito, esta verdade, ouvintes, de que existe realmente um mundo de outras dimensões que está à nossa volta, as pessoas se limitam aos seus sentidos e sequer consideram uma vida mais ampla, que é a vida do espírito. E então a pessoa vai deixando esse assunto da morte, esse assunto da vida após a morte, para outro dia, para outra hora, quem sabe só no dia que a morte chegar, porque a pessoa quer viver o aqui e agora e labutar pela sua sobrevivência, pelas coisas do mundo. O que é, na verdade, ouvintes, a maior de todas as ignorâncias. Porque, como muito bem disse Jesus nas suas pregações, aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E se nós realmente desejarmos que o nosso tesouro esteja e seja aqui da terra, nós estaremos cometendo um engano, porque os bens materiais, essas coisas que estão à nossa volta, tudo, ouvintes, que está ao nosso redor, inclusive o nosso próprio corpo, tudo isso é totalmente impermanente. Nem eu, nem você, nem essas paredes que estão à nossa volta, muito menos esses computadores que estão aqui na nossa frente, estarão aqui dentro de 50 ou de 100 anos. Nós teremos todos, daqui a 100 anos, todos nós teremos desaparecido, teremos morrido. Essas paredes provavelmente já tenham caído, já tenham sido substituídas por outras construções, quiçá só sobrem escombros. E aí, ouvintes, eu pergunto, o que vai ter adiantado nós termos passado 50, 60, 70 anos da nossa vida lutando para ganhar dinheiro, para ter isso, para ter aquilo, se aquele carro que a gente comprou já terá todo enferrujado, se já será uma sucata, se a nossa casa já tiver sido derrubada, e principalmente do que adiantará se nós não estivermos mais aqui para gozar nada disso, ouvintes, que nós estamos aqui com tanto esforço lutando. Por isso que Jesus disse: não tenha o seu tesouro aqui na terra, onde os ladrões roubam e aonde as traças carcomem, ouvintes, todas as coisas, mas sim nós temos que ter, como disse Jesus, o nosso tesouro lá no céu, aonde não há ladrões, aonde não há traça, aonde não há ferrugem, e lá, ouvintes, o tesouro, ele é eterno. Porque o que nós realmente temos, ouvintes, o que é perene, é o nosso ser interno, é a nossa ética, é a nossa consciência, é a capacidade de compreender o que é belo, o que é bom, o que é elevado, ouvintes. É a nossa consciência que vai passar de uma vida para outra, e não o corpo físico, e não os tesouros. Até os povos mais esclarecidos do passado, como os egípcios, como outros, no final daquelas civilizações enterravam as pessoas com as joias, com o ouro, a prata, os diamantes, as pedras preciosas, os adornos, até a mobília, às vezes até os veículos, os barcos, as carroças e tudo mais, imaginando que o morto de alguma forma ia conseguir usufruir dessas coisas materiais. Ninguém daqui a 50 ou 100 anos, nenhum de nós vai usufruir mais nada disso. Então, ouvintes, se nós não vivermos para desenvolver o que é real, que é essa nossa alma, ouvintes, essa coisa que dá significado à nossa vida, o que realmente importa para o ser humano são as coisas intangíveis, as coisas verdadeiramente humanas, elas não são materiais. É o amor, ouvintes, é a fraternidade, a amizade, é esse calor, ouvintes, que nós chamamos de humano, que na verdade é uma coisa espiritual. É para isso, ouvintes, para desenvolver isso que nós estamos aqui, e não para colecionar coisas, objetos e números, dígitos nas nossas contas, ou pandarecos que a gente coloca sobre o nosso corpo. Porque o corpo, no final das contas, ouvintes, é a verdadeira múmia, a múmia paralítica onde está sepultada, ouvintes, a nossa chispa divina. Nós só não somos completamente divinos e iluminados nesse exato momento, ouvintes, porque esse corpo, esses sentidos que nós possuímos, eles nos enganam. Nós realmente não sentimos o que é real. Os nossos olhos só veem reflexos, os nossos ouvidos só pressentem ecos da realidade. E quando a pessoa passa para o mundo astral, ouvintes, a situação ainda é a mesma. E o plano astral ainda consegue ser mais ilusório ainda do que o plano físico, porque no plano astral, ouvintes, o que você pensa, o que você sente, se torna real aqui diante de nós. Amanhã, inclusive, eu vou ver se eu toco aqui uma das poesias aí do grande místico árabe, que uma grande atriz brasileira gravou, que nos traz exatamente essa realidade, né? Foi a Letícia Sabatella que gravou, né? Juntamente com Marcos Viana, que foi quem fez essa gravação, gravou os poemas místicos do Oriente. Então amanhã eu vou começar o programa aqui tocando uma dessas poesias místicas que falam exatamente dessa vida que há além da morte, que vai ser ainda mais ilusória do que a nossa vida física, porque aqui a gente acha que tudo é físico, é objetivo, e lá no astral a pessoa se ilude com os seus sentimentos, e a pessoa, depois que passa aquele terror depois da morte, ela começa a viver uma vida de ilusões ali naquele outro plano. Mas como disse o Leadbeater, mesmo que o plano astral seja um mundo de ilusões que nós mesmos criamos, ele está mais próximo da vida do espírito, porque além do plano astral, quando acontecer a segunda morte, e se vocês achavam que a morte do físico já era suficiente, ainda vai ter a segunda morte, ouvintes, quando a consciência, quando a alma se retira do corpo astral e abandona aquele corpo astral como o chamado cascão astral, que é praticamente um morto-vivo que fica lá circulando, ao contrário do cadáver do corpo físico, que fica inerte e começa a apodrecer, que nós temos que tomar uma providência com ele, ou enterrá-lo, ou cremá-lo. O cadáver astral, ou o chamado cascão astral, ele continua circulando pelo plano astral. É um cadáver falante que tem memória e tudo mais. De vez em quando ele aparece até em alguma sessão espírita aí, ou coisa pior, né, do que isso, porque realmente nós aqui na Terra nem imaginamos o que venha a ser esse cascão astral. Mas o fato é que há uma segunda morte, a alma se retira do corpo astral e passa então para mais perto do seu próprio nível, quando ela vai para o plano mental. E ali, ouvintes, é realmente o que nós chamamos de céu, porque a pessoa já perdeu o corpo físico, que era a ilusão da matéria. Ela perde o seu corpo astral, que é a ilusão das emoções, das paixões, das sensações. E aí ela se resume na sua mente, nos seus pensamentos. E aí as pessoas que não têm cultura, as pessoas que não estudaram, que não acalentaram a sua mente, nem sequer encostam direito nesse plano, porque é preciso realmente ter conteúdo mental, nem que seja a devoção religiosa, nem que seja a crença espiritual de algum tipo, mas a pessoa precisa de ideias para existir naquele plano mental. E lá na frente ainda, ouvintes, a alma vai descartar inclusive esse corpo mental e vai retornar então para o seu próprio nível, que é o plano mental abstrato, chamado na teosofia de plano causal. O plano causal, que é, como bem diz o nome, o plano que causa as encarnações. Porque ali, ouvintes, quando a alma se resume no seu próprio ser, sem os corpos da mortalidade, ela então faz o resumo daquela vida que terminou, e ela então incorpora em si mesma as qualidades que sejam impessoais. O que interessa para a nossa alma é o quanto nós tenhamos amado, o quanto nós tenhamos sorvido com a da taça da vida a sensação da beleza, a sensação da elevação, da compreensão, ouvintes. Tudo aquilo realmente que seja impessoal, que seja cósmico, é isso que a nossa alma está procurando. E se nós vivemos uma vida só para sobreviver, se nós vivemos uma vida só para comer, ou para dançar, ou para passear, e não nos preocupamos, ouvintes, com as coisas sublimes da humanidade, nós estamos sendo um fracasso para a nossa própria alma. Então, ouvintes, a estudar esse assunto é se preparar para essa vida maior. E a nossa vida física, ela é importante. E o Lidbita nos fala, né? Por que da necessidade de estarmos aqui da matéria? E ele nos diz: do que já foi exposto, se pode concluir que a vida física somente tem importância porque em nossa atual etapa evolutiva ela nos é indispensável para adquirirmos muitas experiências por meio das lentíssimas vibrações desta grosseira e pesada matéria. Sobre este ponto convém dizer algo, embora não seja senão para desvanecer erros em que poderíamos incorrer. Alguns supõem que, se a morte é o passo para a melhor vida, e tão formosa e apetecível nola descrevem, que nada deveríamos fazer para evitá-la, evitar a morte, nem afanar-nos para conservar a vida física. Em verdade, se fosse lícito supor que mais vale ao homem morrer, e quanto mais rápido melhor, seria o caso de premiar o suicídio. Assim seria se tivéssemos de pensar unicamente em nós e em nosso gosto. Porém, será tudo ao contrário se atendermos aos nossos deveres para com Deus e com o próximo. Porque nós estamos aqui, ouvintes, na matéria, porque a matéria é o plano das ações. Em nenhum outro lugar do universo a ação é tão efetiva quanto aqui na matéria. E quem achar, ouvintes, que então nós deveríamos ir logo lá para o plano espiritual, está realmente enganado, porque a matéria faz parte desse processo e nós jamais devemos incorrer, ouvintes, nesse que é o maior de todos os crimes, que é subtrair a própria vida. Porque isso é a demonstração da mais profunda ignorância do que nós estamos fazendo aqui. Porque quem quis, ouvintes, que nós estivéssemos aqui agora, não fomos nós. Nós aqui enquanto cérebros, enquanto seres mortais, mas sim aquilo que há de melhor em nós mesmos, que é a nossa alma. Foi a nossa alma que projetou que nós íamos nascer aqui no Brasil, que nós íamos nascer junto com os nossos atuais pais, com os nossos amigos, com os nossos professores, e com eles reconciliar as nossas diferenças e continuar evoluindo. Subtrair a própria vida, ouvintes, é um crime contra nós mesmos, contra o universo, contra o Espírito Santo, contra os anjos que nos ajudam a vir para a matéria. É melhor, ouvintes, ficar debaixo do cobertor durante uma semana chorando as pitangas, esperando que venha um motivo para viver, do que de alguma forma subtrair a vida. Porque lá para frente nesse livro também nós vamos estudar o quão miserável é a vida do suicida depois da morte. Porque como a alma calcula mais ou menos quanto tempo vai ter a vida física, a pessoa tem que ficar esperando lá no outro mundo terminar aquela energia que a alma imprime para ela prosseguir a sua evolução. Então, o suicídio, ouvintes, é a pior das saídas e é um crime contra si mesmo e contra o universo. E Lady Beaton continua aqui. Embora seja indiscutível que os homens que empregarem bem sua existência terrena gozam de uma vida astral muito mais completa e feliz do que a física, convém recordar que viemos à Terra para realizar um trabalho que só nela poderá ser realizado. Mãos divinas puseram um instinto de conservação em nossos corações para facilitar-nos o cumprimento do dever que temos e valorizarmos a vida terrena, mantendo-a em circunstâncias que nos permitam utilizá-la. Há lições que só podem ser aprendidas no mundo físico, e quanto mais depressa a aprendermos, mais depressa também nos livraremos da necessidade de voltar a esta ínfima e limitada vida. O plano físico é atualmente o principal cenário de nossa evolução, e só nestas grosseiras e inapetecíveis condições podemos, por enquanto, realizar os progressos necessários. O método mais adequado para nossa evolução consiste em nos habituarmos a responder às vibrações exteriores. Entretanto, como as de amplitude e intensidades adequadas à natureza essencial da alma são demasiado sutis e rápidas para provocar resposta na presente etapa evolutiva, é preciso começar pelas mais rudes e lentas, para que desta forma, despertada e adormecida a sensibilidade, vá se afinando e desenvolvendo pouco a pouco, até responder harmoniosamente em todos os planos, a toda escala vibratória, isto é, até pôr-se em simpática harmonia com todos os seres e todas as coisas. A conquista de tão glorioso objetivo deve começar no plano físico. Cada encarnação custa à alma um apreciável entróito de perturbações, sobretudo no fastidioso período da primeira infância, durante o qual ela deve esforçar-se gradativamente e com muito esforço para harmonizar os seus novos veículos. Portanto, quando estiver terminado seu paciente trabalho, ela terá construído, através de duros sacrifícios, uma série de veículos relativamente adequados, tendo o dever, em seu interesse, de melhorarmos tão cuidadosamente quanto lhe seja possível, sem que de maneira alguma deva desprender-se deles até a grande lei o leve a fazê-lo. Assim, ninguém deve atentar contra a sua vida, porém, ao chegar a sua hora, receba-a contente, em expectativa de descanso subsequente à luta e ao trabalho, e da passagem das trevas à luz, da escravidão à liberdade, e pode bem se encher de exultação ante esta perspectiva. Ou seja, finalizando, ouvintes, esse programa de hoje, as nossas últimas considerações é de que realmente nós estamos aqui e agora para coletarmos realmente as mais sublimes experiências para a nossa alma. E se nós fôssemos capazes já de viver uma vida sublime sem o corpo físico, nós realmente não estaríamos mais aqui. Pois esse período humano que nós vivemos, ouvintes, é um período muito intenso. É um período onde estão conjugados todos os níveis, todos os reinos anteriores da evolução estão presentes no ser humano. Em nós existem elementais, em nós existem minerais, existem vegetais, e principalmente o nosso corpo pertence ao reino animal. Nós somos tudo isso junto e misturado. E o que nos liga à nossa parte divina é a nossa mente, a nossa alma, a nossa psique, que mal consegue controlar o nosso corpo, ouvintes, e o nosso corpo às vezes tem vontades que são superiores às vontades da nossa alma. É esse conjunto de contradições que é o homem físico, o homem e a mulher físico encarnado. Nós temos que aprender, ouvintes, a apaziguar esses reinos que vivem em nós, a apaziguar os nossos elementais, a acalentar e alimentar os nossos minerais, a controlar, ouvintes, os nossos níveis que tem a ver com os vegetais e principalmente o animal, aquietá-lo pelo menos uma vez por dia ou algumas vezes ao dia e permitir que a nossa alma se manifeste aqui nesse nosso corpo, porque é por ela, ouvintes, que nós estamos aqui. E a morte, ouvintes, nada mais é do que o retorno para a nossa alma. E pelo adiantado da hora, ouvintes, está terminando aqui o programa Lux Esotérica de hoje, mas vocês estão convidados para a nossa próxima edição, onde nós continuaremos falando aqui dos temas do livro O Que Há Além da Morte, de Charles Webster Leadbeater. E convido a todos para a nossa tradicional última vibração. Convidando a todos, fechemos os nossos olhos e façamos brilhar dentro de nós a nossa chispa divina, sentindo o nosso ser interior e procurando compreender e internalizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que vive em meu coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Agradecemos muitíssimo a sua audiência ao programa Lux Esotérica. Nos despedimos aqui desejando a todos um ótimo final de noite. Aí, para quem está nos acompanhando pela reapresentação, um ótimo dia. Sempre aqui sintonizando a Rádio Esotérica FM com muito boa música e interatividade o dia todo. Enviamos a todos vocês, finalmente, ouvintes, o nosso forte, o nosso fraterno, caloroso abraço aqui de Osmar de Carvalho. Esperamos vocês na próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá!